CBN Pós Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:05. Muito bom dia a você que está chegando agora à sintonia da CBN, a rádio que toca notícias. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Semana vitoriosa para o Foz do Iguaçu Futebol Clube no Campeonato Paranaense. 2 jogos, 2 vitórias, inclusive sobre o até então invicto Coritiba no estádio do ABC. Foz Cataratas prepara-se para enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro na segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino. Organização define tabela da terceira Copa Cataratas de Futsal com jogos no ginásio Costa Cavalcante. Jovem talento de Foz é selecionado em peneirão realizado pelo Vitória da Bahia. Vôlei de Foz do Iguaçu perde fora de casa na Superliga B de voleibol masculino. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E foi realizado na noite de ontem, no Centro da Juventude do Jardim Naipi, o arbitral para a divisão especial do Campeonato Amador, antiga 2ª Divisão, aqui na cidade de Foz. O encontro reuniu dirigentes dos clubes interessados em disputar o torneio, que, assim como nos anos anteriores, dará 2 vagas à elite do Campeonato Amador de Foz. Os times estão isentos do pagamento da taxa de filiação e as carteirinhas dos atletas para as equipes que disputaram o campeonato em 2014. A divisão especial tem previsão de início no dia 7 de março. Cada clube participante terá direito a 4 bolas da marca Alfa, que serão as bolas oficiais do campeonato. Passando de fase, as equipes ganham mais 2 bolas e assim por diante até a decisão, graças a uma parceria com a empresa de bolas que fica ali na cidade de Marechal Cândido Rondon. A lista de clubes participantes deve ser homologada ao longo da próxima semana. Realizado na semana passada, o peneirão promovido pelo Vitória da Bahia em Foz do Iguaçu resultou na seleção de um atacante de 14 anos, Álvaro Antônio Brandão Lopes, para a realização de testes nas categorias de base do rubro-negro baiano. Outro jovem talento de Foz, Kevin Eduardo da Silva, também foi selecionado pelos olheiros Leiva e Ivan Conceição. O trabalho foi realizado em parceria com o Esporte Mania e resultou na arrecadação de mais de 300 quilos de alimentos não perecíveis repassados a uma instituição de caridade da cidade. Classificada para a segunda fase após goleada por 6-0 sobre a Chapecoense, a equipe do Foz Cataratas já sabe quem será sua adversária na segunda fase da Copa do Brasil de Futebol Feminino. O time da fronteira terá pela frente o Botafogo do Rio de Janeiro em partidas marcadas para os dias 18 e 25 de fevereiro. No caso da partida de ida, na próxima quarta-feira, será lá no Rio de Janeiro o jogo de volta aqui na cidade de Foz. Na primeira fase, a equipe carioca eliminou o Crespon do Distrito Federal com vitória fora por 2-1 e goleada em casa por 7-0. O Foz Cataratas foi campeão da Copa do Brasil no ano de 2011, tendo no currículo também um vice-campeonato conquistado em 2010. As jogadoras são treinadas na atual temporada pelo técnico Alcindo Sartori, ele que, como jogador, fez muito sucesso no Flamengo, no Grêmio e também em clubes do Japão. Os jogos em casa acontecem no estádio Pedro Basso, utilizado como centro de treinamento pela seleção da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo. E após perder nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, fora de casa para o Londrina por 3-0 no Estádio do Café e para o Operário por 2-0 no Ecoestádio, o Foz do Iguaçu Futebol Clube começou a semana com o desafio de reverter a sequência de resultados negativos, tendo pela frente seus 2 primeiros jogos em casa contra a Nacional de Rolândia e Coritiba. E o pontapé de partida foi muito, mas muito bom para o time. Jogando no domingo no estádio do ABC contra o Nacional, o Foz goleou pelo placar de 4-2, com 3 gols do atacante baiano, que pediu música no Fantástico, e 1 gol do Renatinho. O jogo de domingo, entretanto, trouxe preocupação para a comissão técnica do Azulão, tendo em vista que o artilheiro baiano e o zagueiro Júnior Fel sentiram lesões musculares, e o atacante Thiago Henrique caiu de mau jeito e fraturou o cotovelo esquerdo logo aos 18 minutos de jogo. Resumindo, o Foz teve de encarar o Coritiba, time até então invicto na competição, desfalcado de sua dupla de ataque titular e com problemas na escalação da zaga, considerado aí um dos pontos problemáticos do elenco. durante os dois primeiros jogos. O jogador que é considerado um dos coringas do elenco, o meia Renatinho, deu entrevista coletiva antes do jogo contra o Coxa e falou sobre a responsabilidade e também as dificuldades previstas. Cada jogo tem uma responsabilidade diferente. Esse, se tratar de ser em casa, né, se tratar de vir de uma vitória com um placar elástico, se tratar de ser um adversário muito qualificado, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, não só para com o nosso torcedor, mas para com o nosso objetivo dentro da competição. E o Renatinho foi quase profético ao falar sobre a vontade de voltar a balançar as redes e marcar um gol contra o Coritiba, time que já começou o torneio como um dos favoritos. É sempre bom, né, fazer gol, né? Para quem joga ali do meio para frente, vive de gol, né? Passos, assistentes também. E pretendo sim, né? Se der uma chance lá, pretendo fazer mais um gol. Pois é, e no jogo de quarta-feira, transmitido pela RPC-TV para todo o estado do Paraná e com um público de mais de 6 mil pessoas nas arquibancadas do ABC, o Coritiba até começou pressionando, mas o azulão assumiu o comando das ações ofensivas e chegou a carimbar o travessão do goleiro Vaná em cobrança de falta aos 34. Ele, Renatinho, aproveitou falha grosseira do goleiro do Coritiba e bateu por cobertura, marcando um golaço e abrindo o placar para o Foz. Na etapa complementar, o Coritiba também seguiu sem ameaçar a meta de Edson Bastos e o atacante Edinho, que substituiu o veterano Negreiros, marcou o segundo gol aos 37 do segundo tempo e com essa vitória aí por 2-0, o Foz do Iguaçu Futebol Clube chegou aos 6 pontos e fechou a rodada na 7ª colocação do torneio, dentro, portanto, da zona de classificação para a próxima fase. Próximo jogo do Foz será no dia 21 em Coritiba contra o Jota Malucelli. Já o Coritiba, no dia 22, recebe o Atlético no Couto Pereira para mais uma edição do Clássico Atletiba. 10:12 e a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão divulgou nesta semana a tabela da terceira Copa Cataratas de Futsal, que acontece entre os dias 24 e 28 deste mês de fevereiro, com partidas no ginásio Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu. As 8 equipes foram divididas em 2 chaves: Foz Cataratas Futsal, São Lourenço de Almagro da Argentina, Umuarama e Minas no Grupo A, Carlos Barbosa, Blumenau, Marechal e Vento em Popa da Bahia no Grupo B. As semifinais estão marcadas para o dia 27 de fevereiro, com o primeiro de cada grupo enfrentando o segundo da outra chave. A decisão do terceiro lugar e a final acontece no dia 28, que será um sábado, com início das disputas a partir das 18h30 da tarde. O pacote para acompanhar os 5 dias de jogos custa R$ 50,00 por pessoa. Já o ingresso para cada noite, com direitos a todos os jogos, né, custa R$ 10,00. Os horários e a ordem dos jogos podem ser alterados em razão da transmissão televisiva. A tabela completa está disponível no site cbnfoz.com.br e contempla aí o Foz Cataratas Futsal jogando na primeira rodada contra o São Lourenço de Almagro no dia 24, uma terça-feira, às 8h30 da noite. Na quarta, 8h30 da noite, dia 25, Foz Cataratas Futsal e Umuarama. E fechando a participação na primeira fase, dia 26, quinta-feira, 8h30 da noite, Foz Cataratas Futsal e a equipe do Minas. Esses os jogos aí do anfitrião nesta primeira fase da terceira Copa Cataratas. E teve início na última quarta-feira, também organizado pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, o torneio de verão de futsal de Foz do Iguaçu, com a participação de 28 equipes das categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, e jogos nos ginásios Costa Cavalcante e Sebastião Flor. Os jogos seguem até o dia 20 de fevereiro, com entrada gratuita. E a equipe de voleibol masculino de Foz do Iguaçu perdeu para o Três Corações fora de casa em sua terceira partida na Superliga B. O jogo terminou com placar de 3-0 para o time mineiro no último sábado, parciais de 25-18, 25-19 e 25-17. Tendo vencido apenas um de seus 3 jogos, o Foz é o 7º colocado na Superliga B de vôlei masculino. O próximo jogo está marcado para o dia 21 no ginásio Costa Cavalcante contra a equipe do Bento Vôlei do Rio Grande do Sul. E a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu comunicou que as 3 quadras situadas na Avenida Mário Filho do Morumbi passarão por reformas nas próximas semanas, passando a contar com grama sintética. Além disso, a Secretaria pretende construir no local uma cancha de bocha e um parque infantil com piso emborrachado. Nos próximos meses, os bairros Profilurbi 1, Jardim Guarapuava 2 e Campos do Iguaçu também serão contemplados na mesma licitação, que prevê também a instalação de academias a céu aberto no Jardim São Roque, Jardim São Paulo, Vila Shalom, Loteamento Beach, Pilar Campestre, Aparecidinha, Alto da Boa Vista e Jardim Piracema. E a temporada está começando para o Taekwondo Iguaçuense. A expectativa é de que representantes aqui da Terra das Cataratas voltem a alcançar resultados expressivos durante 2015 nas diversas competições sob o comando do coordenador técnico Emílio Pitbull Silveira. As competições acontecem ao longo de todo o ano e nos dias 16 e 17 de maio acontece aqui em Foz a Copa Oeste de Taekwondo. Já no período de 15 a 17 de outubro será a vez do 20º Brasil Open de Taekwondo, evento que foi realizado com sucesso na temporada passada aqui na cidade. Jovens talentos revelados nos centros de convivência no Centro da Juventude do Jardim Naipi foram integrados à equipe municipal. Nomeado no último dia 5, o deputado estadual Douglas Fabrício do PPS é o novo secretário de Estado de Esporte e Turismo no Paraná. Em entrevista aqui à CBN nesta semana, Douglas Fabrício falou sobre as prioridades para a pasta. Segundo ele, no caso do esporte, o Estado vai manter o apoio às modalidades amadoras e aquelas de alto rendimento, tendo em vista o desenvolvimento de talentos e o interesse por esportes olímpicos com a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Nós temos um programa que chama TOP, que é o programa Talento Olímpico Paranaense, e cujo objetivo desse programa é justamente buscar atletas e técnicos, incentivá-los a desenvolver suas atividades para que possam, amanhã ou depois, vir a ser um atleta de destaque, referência, participando das atividades e Jogos Olímpicos, por exemplo. Esse programa já começou no início do programa do governador Beto Richa, do primeiro governo ainda, certo? Especificamente em Foz do Iguaçu, por exemplo, já tem mais de 40 bolsas para atletas e técnicos que estão sendo praticadas e desenvolvidas aí no município de Foz do Iguaçu. Como você falou, quando desperta o interesse agora pelas Olimpíadas, a sociedade, de uma maneira geral, vai estar ligada no tema Olimpíada no ano que vem. Nós tivemos um ministério conversando lá e vendo as obras que estarão acontecendo. Os investimentos, grandes investimentos, estão sendo concentrados em obras pelo Ministério do Esporte, pelo governo federal principalmente, e focando mais lá no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com algumas ações que acontecerão em Brasília, uma ou outra talvez em São Paulo, pelo que foi comentado lá. Então nós, dos outros estados, ficamos na condição de trabalhar com esse tipo de programa, de fomento ao desenvolvimento de atletas, para amanhã ou depois vir participar de uma Olimpíada, que não necessariamente seja nesta. Claro que esse TOP também incentiva atletas que já têm marcas que vão disputar as Olimpíadas. Então, o objetivo vai criar mais expectativa, Guilherme, eu acho, depois das Olimpíadas. Depois das Olimpíadas, que eu acredito que as pessoas vão se interessar mais em participar do esporte. Porque daí vão ver os atletas de várias modalidades, que são referências no mundo, aqueles que vão ganhar as medalhas, seja medalha de ouro, medalha de prata ou medalha de bronze, qual que seja. Vai incentivar a sociedade, vai incentivar as pessoas a valorizar mais o esporte. Então, o fato de acontecer no Brasil, eu acredito que criará muito mais demanda para frente do que propriamente hoje o que já está acontecendo. Essas as palavras de Douglas Fabrício, novo secretário de Esporte e Turismo do Estado do Paraná. E logo mais, às 11 horas da manhã, no programa CBN Turismo, vamos conferir o que disse o secretário a respeito das ações para o setor que movimenta a economia aqui na Terra das Cataratas. E neste fim de semana não tem rodada no Campeonato Paranaense, que volta apenas na semana que vem, depois do Carnaval, com os jogos da quinta jornada. E aqui na CBN Foz você acompanha neste sábado às 5 da tarde o duelo entre Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista. Na sequência, direto de Sorocaba, a partida entre São Bento e Palmeiras, transmissão no AM 1320 e também na internet em cbnfoz.com.br. Chegamos ao final do programa CBN Foz deste sábado, dia 14 de fevereiro de 2015, os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Foz Esportes volta no próximo sábado às 10 horas da manhã. Vem aí o CBN Entrevista e eu volto às 11 horas da manhã com o programa CBN Turismo.